joga a granada de verdade na cara. A rebelião do povo, a luta não para. Renda-se ou a arma dispara. É fogo contra fogo, como na cara. A guerra é você mesmo que declara. Vitória é pra quem buscar, se prepara. Dia após dia, no frio, no calor, vendo a lua nascer e o sol se pôr. Vindo choros e risos e gritos de dor. Sirenes e tiros, sejam bem-vindos. Essa é a cidade, SP, o terror. Dependendo das gramas, cada um tem seu valor. Quanto você quer pra me vender sua derrota? A lei tem um preço, o cifrão não importa. Venha preparado pra não ficar em memória. Sangue dos MCs é honra e glória. São leis pra viver como reis. Para atinar, vermes são caças, todos pras suas casas. Corram pras montanhas que a cidade comandada. Punição em pauta, cabeças rolam na escada. São leis pra viver como reis. Para atinar, vermes são caças, todos pras suas casas. Corram pras montanhas que a cidade comandada. Punição em pauta, cabeças rolam na escada. Esse é um teste de sobrevivência pro mundão. Cada dia vejo que essa porra é mera ilusão. Quantos vêm, quantos vão aceitar o desafio de viver sua vida livre caminhando entre espinho? Pois é, a vivência traz experiência. Muitos não admitem, vive de aparência. Sempre insiste no erro e vive um pesadelo. E culpam o próximo pelos seus devaneios. Ao mundo cão, decepção amarga. Aqui se faz, aqui se paga até longa jornada. E eu vou conviver com isso até o fim dos dias. Quem dera no segundo acabar a hipocrisia de um povo que se omite pela TV assiste. O massacre de um povo e a vitória da elite. E ainda mais triste ver meus irmãos se matando por nada. E a polícia na quebrada exterminando a nossa raça. São leis pra viver como reis. Para atinar, vermes são caças, todos pras suas casas. Corram pras montanhas que a cidade comandada. Punição em pauta, cabeças rolam na escada. São leis pra viver como reis. Para atinar, vermes são caças, todos pras suas casas. Corram pras montanhas que a cidade comandada. Punição em pauta, cabeças rolam na escada. No duelo em minhas feras, mantenho a mente aberta. Confronto cotidiano, química que prolifera. Embriaguez de ações, imagem distorcida das situações. Faz que se limita em alguns corações. Mente oscila, olhar amargo que se esbarra na escassez de alternativas. Permaneço na guerrilha, junto com os meus na corrida. Entre versos, estrope no front, tomo na trilha. Cabeça erguida dia após dia, é um desafio. Ligeiro na selva, parceiro, é olho vivo. Insônia que consome pensamentos tumultuados. Corre no mesmo lugar e ainda avisa resultado. Situação, comportamento, ilusão, valores que se perdem. Respira fundo e procura a causa da febre. Antídoto pra cura dos males, toma procura. Coração versus matéria, luta com sono. São leis pra viver como reis. Para atinar, vermes são caças, todos pras suas casas. Corram pras montanhas que a cidade comandada. Punição em pauta, cabeças rolam na escada. São leis pra viver como reis. Para atinar, vermes são caças, todos pras suas casas. Corram pras montanhas que a cidade comandada. Punição em pauta, cabeças rolam na escada.